Um especial, obra e o pensamento de Plínio Marcos. Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatuzum especial, Plínio Marcos, a obra e o pensamento de Plínio Marcos, voltando hoje dia 22, né? Terça-feira, 12 horas e 20 minutos. Nesse programa de hoje, a gente vai ouvir, aliás, um programa produzido, insistentemente registrado pelo nosso Marcos Crivão, né? Que além de produtor, diretor, era nosso chefe responsável por todas as coisas da existência humana. Bom, vamos lá. Então, segundo o Marcos, os outros dois programas foram maravilhosos, né? Foi super legal. Inclusive, o pessoal está aprendendo muito um pouco da história. É esse o objetivo do Paracatuzum especial. Ou seja, que a moçada tivesse um contato com a obra do Plínio Marcos. A gente vai ouvir agora, então, depoimentos, não são nem entrevistas, são três depoimentos, né? O primeiro depoimento a gente vai ouvir o nosso querido Hugo Pozzolo, né? Do Parlapatões, que é um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso lá na Praça Roosevelt, em São Paulo, né? Depois a gente vai ouvir a Iná Camargo Costa, professora da USP e uma das militantes do movimento teatral, né? Paulistano, né? Não sei porque eu estou com mania de né? E a Iná vai falar um pouco, então, da obra dele no contexto geral do teatro paulistano, né? E, por último, ouviremos, aliás, cometi uma gafe na entrevista que eu não sabia dizer quem é. Obviamente é o dramaturgo Luiz Alberto Abreu, né? Bom, enfim, é isso. Vamos ouvir essas entrevistas. E tem o material do Lucas Ferreira e também o material do nosso querido Wilson Moreira Júnior. E os contos fonográficos com Fernando Cruz. E o nome da moça é? Atenção, a moça vai ficar brava com a gente, porque nunca nos papéis, é uma injustiça com essa nossa colaboradora, que, aliás, uma voz belíssima, perfeita, sabe muito de rádio, né? Então, enfim, a gente vai dizer o nome dela ainda um dia, tá bom? Vamos lá, então, ouvir essa parte do Paracatuzum, do dia 22, é o terceiro programa, vamos lá. Paracatuzum. Programa Paracatuzum, especial pensamento e a obra de Plínio Marcos. Ouve agora uma fala do Hugo Pozzolo. Tudo bem, Hugo? Tudo bom, Elvio, tudo bem? Ouvintes, um prazer poder estar falando aqui sobre a obra do Plínio. Então diz para nós, quem foi o Plínio para Hugo Pozzolo? Para mim, primeiro, era um cara que vendia livros em qualquer calçada em frente ao teatro em São Paulo. E isso foi a minha descoberta da dramaturgia do Plínio. Hoje, para mim, o Plínio é o principal dramaturgo de uma geração, um marco da dramaturgia brasileira. Eu acho que ele tem um aspecto muito importante, que a obra dele resvala sobre um certo submundo, sobre um mundo desconhecido da classe média. Ele apresenta esse outro lado urbano para a população, mas ele nunca faz isso de uma maneira pejorativa ou desqualificando esse submundo, e sim sempre deixando ao final de cada espetáculo, de cada texto, uma imagem de esperança, de uma ponta poética e lírica que eu acho significativa. Eu gosto quando o dramaturgo acredita que a vida não é como ela é, que a vida pode ser transformada. Eu acho que esse que é o grande aspecto. Ele não restringe a vida como ela é, ele não limita a vida, ele aponta poeticamente caminhos. Então, para mim, o Plínio é o mais relevante dramaturgo brasileiro do seu período. Bom, Hugo, me diz uma coisa, você é uma das figuras que tem feito um trabalho de revitalização, se é que pode ser chamada, a praça, onde que o Plínio circulou muito, né? Qual que é a relação desse trabalho que vocês fazem, não só no Parlapatões, aí no Sátiro e tal, né? E em relação, por exemplo, ao que o Plínio, né, que viveu esse Redondo, esse pedaço todo, como que existe algum trabalho, alguma coisa de aproximação, você sente? Sem dúvida, eu acho que o Plínio fez um pouco a história do centro, a história da cidade de São Paulo, nesse sentido de que a arte deveria ocupar espaços e não somente o espaço do teatro para dentro, mas o teatro para fora e na vida boêmia. Ele sempre dialogou muito com isso. por exemplo, o Plínio dialogava com todo mundo aonde ele morava, e as prostitutas, os travestis, ele tinha conversas diárias, cotidianas, que é um pouco do princípio do que aconteceu aqui na Praça Roosevelt, que é você melhorar o entorno sem excluir pessoas. A travesti, a prostituta que vive na Praça Roosevelt convivem com o ambiente teatral, tanto quanto as pessoas de classe média que vêm aqui, os intelectuais, jornalistas, e acompanham esse processo. Ou seja, você não está expulsando ninguém do lugar para ocupar com a arte, e sim reorganizando o olhar e as condições sociais para que as pessoas vejam quanto é humana essa relação. Então, eu acho que isso Plínio já indicava durante um período, então tem muito a ver. Sem contar que essas calçadas aqui, tanto do lado do Redondo, que é onde é frente ao Teatro de Arena, perto de onde ele morou, até o outro lado, que é o do Cultura Artística, é exatamente esse corredor aqui onde o Plínio circulava, porque ele vendia os livros em frente à Cultura Artística e estava constantemente no Redondo, é fundador da banda Redondo, a banda de carnaval. Então tem muito a ver com o Plínio esse eixo todo. Eu gostaria que um dia a Praça Roosevelt, se não mudasse de nome, que parece que não pode mudar o nome de um grande logradouro que nem de São Paulo, não pode se mudar os nomes, mas que tivesse pelo menos um teatro ao ar livre, ou um pequeno teatro que fosse feito aqui na Praça Roosevelt. Esse é meu sonho, uma ágora livre com o nome do Plínio, né? Seria uma homenagem mais do que justa. E em relação, por exemplo, ao seu trabalho, tem algum link, você tem algum tipo de diálogo com a obra do Plínio? Como é que funciona isso? Olha, do ponto de vista da dramaturgia, existe um aspecto assim, eu li muito do Plínio, li e reli muitas vezes, então assim, tem um aprendizado meio que influencia, embora a minha temática não seja a mesma. Agora, não podemos esquecer que o Plínio foi câmera de televisão e trabalhou também como palhaço em circo, e trabalhou em circo. Ele tem uma perspectiva que me identifica, que eu me identifico com ele, que é poder falar uma linguagem aberta, abrangente, que não restringe faixa social, não restringe classe social. Ele é sempre um tipo de texto bastante abrangente, que é chamado de popular, mas que na verdade é muito mais do que isso, é um texto com um caráter, digamos, mais humanista, né? E eu procuro fazer isso na minha obra de dramaturgia e na minha obra com os palopatões. Isso está sempre presente. O Raul Barreto, que é um dos palopatões, tem enquadrado na casa dele uma crônica que o Plínio fez, das crônicas que o Plínio escrevia, e é a crônica Raul das Facas, que ele conheceu o Raul. Raul é de formação de classe média, filho de um alto funcionário de um banco, que de repente resolveu fazer circo e ser artista popular. Então ele faz essa brincadeira de uma pessoa que nasce com uma condição social privilegiada e opta por estar de outro lado, se relacionando diretamente com o seu público e com o povo. Então essa homenagem do Plínio coloca a gente em completa sintonia. Muito bem, queridão. Um grande abraço. Quer deixar algum recado para os ouvintes são carlenses, o pessoal da comunidade da universidade, enfim? Tem alguma coisa? Olha, agradecer muito. Sempre tem espaço aqui para a gente poder estar falando de arte, cultura, de teatro e principalmente de cidadania. Então, muito obrigado e um grande abraço a todos. Queridão, um beijo para você e muito obrigado. Beijo, até já, querido. Tchau, tchau. Paracatu. Boa tarde, ouvintes. Eu sou Wilson Moreira e nessa série de especiais estou apresentando uma coletânea de depoimentos gravadas por Plínio Marcos ao longo de sua vida. Dando continuidade, ouviremos a entrevista que ele deu ao programa Roda Viva da TV Cultura em 15 de fevereiro de 1988. Nesse trecho, Plínio questiona as normas sociais, fala da perseguição que a ditadura militar brasileira fez contra ele e as suas dificuldades de conseguir trabalho na época. Comenta sua atuação marginalizada e sua luta pela sobrevivência. Além de seu olhar crítico, mantém seu bom humor característico. É muito difícil de fazer, mas você veio aqui no programa de televisão com uma camiseta rasgada. E assim, com uma... Nada mais cabe em mim. Pois é, mas aí você fala, mas como é que o empresário vai me receber? A gente sabe que a sociedade tem uma série de regulamentos que eu talvez até nem concorde com eles. Primeiro, mas como é que você faz para entrar num banco, não pedir uma lei Sarney, pedir um financiamento? Fica complicado. Tem algumas certas coisas que você tem que, de repente, conceder. Você acha que é por aí? Ou você acha que continuar de avaiando... Sabe o que é, Plínio? Pode parecer que você faz um pouco questão de ser marginal. Claro. Não, mas é claro que eu faço, eu não quero pertencer a essa sociedade. Eu já disse aqui claramente, eu não quero ser dessa sociedade. E nem vou pedir dinheiro. Eu pedi 10 pau pro Gigeto. Eles deram, eu gastei lá mesmo. E pedi 20 pau para um bar de Santos, bar da praia, que fica o cara falando assim, bom, um dia tu vem aqui e faz um show de graça. Falo, claro, um dia eu venho aqui. E estou fazendo propaganda do teu show. Vão 2, 3 lá no meu show, eu falo assim, e quando for a Santos, não esqueço, bar da praia. E é o que eu consegui, entende? Mas eu não vou pedir para o Marquinhos da Costa Previato, que é meu amigo, de jogar bola, não é de empresário. Entende? E que ainda não deu, mas falou que vai dar 30 pau, eu estou precisando desses 30 pau. Ô Marquinho, já lá, vai gastar no carnaval. Marquinho da Costa Previado. Então você toma uma graninha aqui, toma uma graninha aqui. Agora, quem conhece gente, sabe, então vem aquelas coisas assim, quem estudou em colégio granfino, conhece os granfinos que tem dinheiro para gastar. Agora, como é que você vai? Eu acho até gozado, por isso que eu não vou pedir. Como é que alguém vai dar dinheiro para mim e falar mal dele? A sua peça que foi montada em Nova York deu algum dinheiro? Não, não, ela foi montada por um rapaz aqui de São Paulo mesmo. Ele montou lá tão clandestinamente quanto nós, ninguém sabia, só ele. Conseguiu, porque no Brasil também tem essas coisas. Como ele era amigo do Paulo França, ele pediu pro Paulo França filmar, o Paulo França falou, e ninguém fala mal dos amigos, né? Então pode ser um tremendo sucesso, vai todo mundo, que vai todo mundo, foi um dia, nem a mãe dele foi que estava no Brasil. Pô. Aí quando a gente falou assim, tremendo sucesso, queremos receber. E o cara falou, pô, Plínio, ficou louco, pô. Tô querendo te divulgar. Talvez alguém goste de monte. Mas o dinheiro mesmo não aparece. Outro dia eu recebi uma carta de uma mulher comovida, mas a mulher trouxe uma carta tão linda, vinha de Caracas. Sabe, dizia assim, nós estamos aqui montando toda a sua obra, autorizados por um convênio cultural que fizemos com a Embaixada do Brasil. Nenhum tostão. Mandei as Bates falar lá com o pessoal da Embaixada, nem receberam. Esbate, você falou de Sodré. Sodré é capaz de achar que eu vou lá tirar pedra nele. Todo mundo. Nem fizemos aquela vez naquele comício da Praça da Sé. Mas, Plínio, você estava ali, quando você estava respondendo sobre a questão da conquista das mulheres, você falou na época do sucesso. Agora, você, na época do grande sucesso, assim, mais de público, que foi na época da novela, né? E Beto Rockefeller, você era, digamos, era um... Quase um galã, né? Era o grande, né? Era o grande era o amigo do galã. Pô, história de galã, tem uma história que é lamentável, que é do cinema brasileiro. Os caras contrataram o Johnny Herb para ser vilão e eu para ser o galã. Não pedi. É mesmo? Aí ele ia daqui até o lugar da filmagem, dizendo assim, ele ia dirigindo, eu ia do lado, ele falou assim, por isso que o cinema não vai para frente. Aí nós entramos num bar um dia, aí o cara fala assim, ô, seu Johnny Herb, depois o senhor quer que a gente vá assistir filme? Estão dizendo que no seu filme botaram um galã sem dente. Aí ele olha assim, é um absurdo, até o povo não quer ir no cinema. Aí quando foi fazer a propaganda do filme, marcaram um dia para tirar retrato, o Johnny Rabbit não apareceu e mandou um retratão dele bonito quando ele tinha 10 anos. Assim. Aí o cara de sacanagem botou 2 dentes de vampiro nele. E pregou na porta, ele ficou um horror, aí queria processar o cartaz. Esse filme até passa na televisão até agora, por sorte nem minha filha me reconhece. Mas primeiro, como é que você curtiu essa fama naquela época? Ali foi uma história esquisita, sabe, porque o Brasil é muito gozado, né? Eu escrevi uma novela, o Cassiano me chamou, ele estava voltando e queria que eu escrevesse uma novela nos moldes dos Dois Perdidos, da minha peça. Chamasse Dentro da Noite. Evidentemente, a novela foi proibida pela censura e o Edmundo Monteiro foi em Brasília pegar e tentar liberar e voltou de lá alarmado. Falaram que iam me ralar mesmo, né? Mas vamos pegar esse garoto. Naquele tempo eu era garoto. Aí o pessoal do Canal 4, todo mundo falou assim, eles vão te pegar mesmo, né? Então entra na novela. Se tu se abafar, não precisa nem sair do país. Sucesso, ninguém mata. Aí eu entrei na novela e fiquei... E foi a salvação da lavoura, foi por causa disso. Agora, veja bem, eles não tinham ódio por causa dos Dois Perdidos, não. Mas você chegou a ser ameaçado assim fisicamente mesmo? Isso, toda hora, porque eles tinham uma bronca violenta. O exército tinha uma bronca, eu tinha escrito uma peça chamada Verde, que te quero verde. Era uma gozação contra um cidadão chamado Coronel Campelo, que metemos na Feira Paulista de Opinião, né? E eles não perdoavam, né? Porque ficou aquele rolo tal, até o Roberto Filho do Graça Mello, que até faleceu, que Deus o tenha, fazia o meu papel também na peça que ele fazia pelo interior. Só ele foi preso 9 vezes, pensando que era eu que fazia aquele papel. Quantas vezes você foi preso? Ah, pelo menos eu entrava e saía, né? Era mais canseira. Eu fiquei proibido de trabalhar. Você veja, eu fui o único cronista esportivo do Brasil preso e impedido de trabalhar. Aliás, eu queria lembrar uma coisa, vamos falar desse teu lado também de jornalista. Num número recente da revista Imprensa, aquele baixinho italiano falou daquela história de cortar as cabeças na Veja, que ele tinha sido chamado, que os tiritas chamaram e tal, e deu a versão dele sobre a tua saída da Veja. Eu queria que você... Mas qual é a versão dele? Pode ser a mesma, né? Pois é, eu queria saber a sua. A versão dele, o baixinho italiano, é o Mino Carta que você está dizendo. O Mino Carta foi muito digno nesse episódio, não teve dúvida, porque o Mino Carta entrou de férias e eu fui despedido. Aí quando o Mino Carta voltou e ele era o diretor da Veja e não tinha sido ele que tinha me despedido, ele pediu demissão junto. Foi isso aí. Eu trabalhei 3 meses na Veja, consegui publicar 2 crônicas e meia. Na época da censura, né? Era censura. Por exemplo, eles logo de cara eles se irritaram que eu escrevia uma crônica sobre o Santos Futebol Clube, dizendo que o Santos Futebol Clube ficou com 25 anos com a tia Jorge Cury de presidente e teve até o seu milagre Pelé, mas que tudo indicava que quando a tia acabou e acabou o milagre, o Santos ia falir. O que não vai me chamar de profeta, mas tá aí, né? Então, e comparei. E eles acharam que era igual a história do Brasil. Então, mandaram, fez aquele rolo, fui detido. Aí eu escrevi a segunda crônica, que era uma crônica que, com a graça de Deus, tem poucas coisas na imprensa que a gente fala assim, realmente deu resultado. Eu escrevi uma crônica porque o Estevão, ele jogava naquele tempo, eu jogava num time que jogava o Carlos, o Tobias, o Estevão de Beck, o Juninho. Eu ainda era garotão, tinha uns 42 anos, magrão, até o Jornal da Tarde já publicou lá, assim, na década de 60, Plínio Marcos abafava careca, ele ainda não tinha aquela barriga. E é verdade, no Sentimento, que era um time que a gente jogava pelo interior do estado. Jogavam vários craques, o Eli Carlos, o Adriano, aquele menino que morreu, o Gercinho, que está em Portugal, o Carlito Godoy, e o Estevão, que era um back de seleção brasileira de amadores. Ele ficava proibido de ser profissionalizado porque queriam ele na Olimpíada. E o rapaz só sabia jogar bola, é um jogador de futebol, e ele tinha que fazer um bico. Naquele tempo estava muito em moda pegarem jogadores e levar em fazenda de rico para eles jogarem e para os granfinos assistirem ele no campo da fazenda. E aquele menino do ponto esquerdo do Corinthians, o Marco Antônio, um criolinho, quebrou a perna do Estevão. E como o Estevão era juvenil, chegou na os caras olharam e falaram, está inutilizado para o futebol, engessaram a perna dele errada e sem limpar, e deu cancro. E eu escrevi um artigo violentíssimo na Veja, em que eu dizia, a grandeza de um país não se faz com medalhas olímpicas, se faz com respeito por quem trabalha, não sei o quê, e aí fui levado para a Polícia Federal. O delegado até era o doutor Gilberto Alves, e olha como esse paraíso é fantástico. E aí ele deu uma prensa e falou, olha, Plínio, o negócio é o seguinte, você vai acabar ficando sem trabalho. Eu falei, não, o que o senhor quer? E contei a história do Estevão. Ele falou, mas isso é verdade? Ele falou, claro que é verdade. Mas então traz o Estevão aqui. O Estevão não queria ir, naturalmente, né? Até sei o quê. Não, mas levamos lá, conseguimos levar, o Estevão foi lá de muleta, lá, contou a história, confirmou a história. O doutor Gilberto falou assim, poxa, não é que é verdade? Então vamos pegar cuidar de você. Arrumaram para o médico do Palmeiras cuidar do Estevão, e arrumaram para mandar o Estevão para a Escola Superior de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro, onde ele ficou por conta do Exército, tratou da perna, e está aí este becão que jogou domingo contra o Guarani, jogando, dando porrada. E outro dia, ainda eu estava vendendo livro na porta de um teatro, o doutor Gilberto passou e falou, você me traiu, hein? Você prometeu que se a gente salvasse o Estevão, ele ia jogar no América do Rio de Janeiro. Mas falou, doutor, só o senhor que torce para o América. Não existe esse time, não existe mais. Então, tem essas coisas que são coisas. Aí não consegui mais escrever na Veja, não escrevi. Eu escrevi um negócio chamado Barra do Catimbó, cortava. Aí foi despedido. E o Mino Carta saiu. Ouviremos agora um trecho que Plínio Marcos fala sobre seu show que estava em cartaz na época. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua peça atual que você está em cartaz. A minha peça não é peça. Não é peça, não. Eu estava lá vendendo livro na porta do teatro E a mulher fala assim, olha, o teatro vai ficar vazio, nós não temos porcaria nenhuma para pôr, você não quer entrar? Mas vamos lá, né? E aí entrei, estou lá sentado, sento numa cadeira e vou contando histórias. Mas tem um script. Não, não precisa script nenhum. Falando... Vai pintando, eu paro o espetáculo, converso com o público e tal. Às vezes o espetáculo é cada dia de um jeito? Hã? Ele é cada dia de um jeito? É, depende de acordo com as pessoas. Eu conto umas historinhas iniciais, conto até umas histórias muito bonitas sobre o Zembisque, sobre o Procopio Ferreira, que justifica não ter cenário, não é? Sim. Até histórias que eu poderia até contar aqui, por exemplo, o Zembisque, eu me lembro que nós íamos estrear no César e Cleópatra, e ele fazia o papel de principal da peça e dirigia, e queria ganhar prêmio com aquela peça, como ganhou mesmo de ator. E de repente ele foi dar uma fiscalizada no cenário, quando de repente ele olha e vê um buraco no cenário. Ele fica desesperado, chama o Javaloto, fala, você não tem responsabilidade, você não tem vergonha, nós vamos abrir o pano e aqui buraco. Aí o Javaloto, calma, Zembisque, calma, eu arrumo. Agora também tem um detalhe, né? Se alguém olhar pro chão, que ator, que ruim que você é, hein? Ele vai, deixa o buraco, deixa o buraco, deixa o buraco. E a peça foi com buraco a temporada toda. E digo isto para justificar que eu também não tenho cenário. E digo depois do Procopio Ferreira, uma vez a Bibi me telefonou para me visitar o Procopio no hospital, que ele estava muito mal, e como depois logo morreu. E eu fui lá e o mestre estava deitado de bruços, e o médico falou assim, olha, não força ele, que ele está muito fraco. Aí eu falei só, mestre, sou eu, Plínio Marcos. Ele foi olhando, falou assim, que bom que você veio, eu queria que você me escrevesse uma peça sobre o Catulo da Paixão Cearense, como você escreveu A Vida do Neo Rosa, você conhece o Catulo, e começou a contar histórias, cantar músicas, aí o médico veio lá para me tirar, veio a enfermeira que trocava o xixi, veio outra que dava a injeção para ele dormir, veio outro médico de plantão, e quando vimos tinha uma multidãozinha, e ele deu um show de 2 horas. Sem cenário, sem nada, comovente. Cantou, representou, daí deitou, 2 dias depois ele morreu. Então eu dizia isto assim, claro, eu não sou ator, imagina, mas eu sou um contador de história. Mas eu tenho a impressão que os atores realmente nessa época que são muito importantes, sabe? Gente que nem o Serra que nos espia dali, o Cacá, o Calóia, Tunica e tantos outros que tem por aí, essa molecada que está aprendendo. Por mais que um homem esteja duro e cínico com esse confronto do dia a dia, com essa batalha sem glória, ele sempre conserva no coração dele um pequeno núcleo, como um olho violeta, um lugar sensível onde ele guarda algum eco de algum momento de amor que ele viveu na vida dele. E bendito é quem pode tocar este homem neste pequeno núcleo e por aí despertá-lo para as lutas de libertação coletiva. Aí, o ator sempre pode. Agora, Plínio, com sua língua afiada, critica a perseguição política aos artistas nacionais. Você acha que a liberdade de expressão pode... que um teatro livre tem esse poder? Quer dizer, teve uma época que você não era... Agora é possível. Você acha que a balada de um palhaço era isso, companheiro. Jovem, você que é um guerreiro, né? Porque você faz uma revista de teatro no Brasil, fazer uma revista de teatro no Brasil é uma tremenda ousadia, né? É uma loucura, é uma maldição. Essa que é uma alternativa. Mas então você veja, a Balada do Palhaço era isto, é o que aconteceu conosco. Nós ficamos exauridos lutando contra a censura, contra a ditadura, toda hora perseguido, toda hora preso. E não era, você diz assim, mas era fulano que era preso. Não era fulano, qualquer um de nós que caía era como se nós caíssemos. Quando você pega os formuladores, você pega Zé Celso, você pega Boal, você pega o Ferreira Goulart, que eram formuladores, e essas pessoas têm que sair do país. Foram obrigadas a sair do país porque não podiam formular mais coisas. Nós, artistas, era fácil censurar, mas os que formulavam, esses tiveram que ser realmente postos para fora do país. Então o teatro cansou, se exauriu. Quando veio a chamada liberdade, que o governo Sarney, através do Fernando Lira, que também se diz de esquerda, fez uma festa para dizer que acabou a censura e era mentira, porque a lei permanecia igualzinha. Quando aconteceu tudo isto, nós não sabíamos direito o que dizer, porque a gente não sabe se situar, por mais que o artista queira, e você tem razão, e não sou eu, é todos os artistas, na verdade, todos os que mexem com a ideia, na verdade, são anarcos, não é? Então as pessoas não sabiam dizer, e elas são generosas, de repente elas... Olha, Você não diz isso aí que atrapalha. Você, se você disser isso, os militares saem outra vez do quartel. Se você disser isso, você desvaloriza a classe política. Se você... Então os artistas começaram cansados e perdidos, sem saber se situar. Em qualquer profissão, em qualquer coisa, seria legítimo haver um descanso, haver um relaxamento. Mas não, nós tivemos que continuar trabalhando. Você acha que a classe teatral está cansada, filho? Não é a classe teatral. O Brasil. Só que na Escola da Vida, como diz Jorge Amado, não tem férias. O povo não pode sentar na sarjeta e chorar. Continuamos apinhados dentro dos ônibus, esmagados, sem saber o que vai ser com o nosso aluguel, aumentando tudo todos os dias, o leite, o pão, as coisas essenciais, o feijão, o aluguel. Então estamos exauridos. Então você veja, então na Balada do Palhaço eu colocava isto, o artista, que é o palhaço, que luta pelo direito de não ter que fazer uma arte comprometida, uma arte para agradar, e quando ele entra em cena ele não tem absolutamente para dizer. O Bobo Plim era um autorretrato? Os dois são um autorretrato, tanto o Menelão como o Bobo Plim. Você tem um lado de Menelão? Claro, meu amor. Você sempre tem um conflito dentro de você. Essa que é a nossa ansiedade, a dualidade. Se eu fosse uno, que maravilha seria. Mas não, eu tenho uma dúvida. Quando eu, de repente, sou convidado para fazer uma coisa que eu não quero, eu penso na minha. Penso nos meus filhos, penso na minha mãe, que meu pai trabalhou a vida inteira e deixou para ela uma aposentadoria de 900 cruzados. E a minha velha está lá com 78 anos, se não fosse eu e meus irmãos, ela provavelmente estaria catando bagulho no chão da feira. Então tudo isto é uma indignidade desse país, quando a gente sabe que qualquer calhorda desse tem 4, 5 aposentadorias, que eles operam em causa própria mesmo. Então essas coisas todas são doídas, não é? Então não é o artista. O artista talvez seja o porta-voz do povo. Eu às vezes fico pensando, viu? Eu rezo uma oração que diz assim: Senhora, Jesus se fez verdade em seus braços e, no entanto, para a senhora ele sempre foi menino. E, no entanto, não foi por ele que a senhora chorou no Calvário, a senhora chorou por nós, homens que Jesus quis como irmão e por quem foi recusado. Chorou por nós, homens que Jesus quis libertar, mas que preferimos continuar escravos. Agora, nesta hora dura, hora certa da tristeza materna, a hora das cordas, dos açoites, dos lamentos, nesta hora que o homem de pouca fé pensa que é o fim, por causa das transformações profundas, concede-me, senhora, o direito de pegar a palavra dos fundos das águas e entregar para os homens no continente como ponte da libertação, do despertamento, da subversão. E é isso que nós estamos procurando, todos, cada um no seu campo, cada um no seu sentido. Sabe? E é isto que eu estou procurando. É esta palavra que incendiasse, que eu pudesse te dizer eu te amo, e ela significasse exatamente a intenção do meu espírito. Porque senão se torna uma palavra ociosa que resulta em nada. Se resulta nesse homem moderno, homem de Babel, o homem que não sabe o que falar, não sabe por onde seguir. Maracatu. É 1, 2, 3, gravando. Então. Vamos lá. Ela, voltando então para Catuzum, né? Agora a gente ouve Ná Camargo Costa, né? Professora da USP e uma das pessoas que, pelo menos eu entendo, é que mais conhece a militância do teatro paulistano, né? Tudo bem, Ná, com você? Tudo bem, Elvio. Como é que vai o pessoal aí? Tudo em paz. Querida, então, sim, esse segundo, como eu expliquei rapidamente para você, nós estamos fazendo esse segundo ciclo especial do Paracatu Zoom sobre o pensamento e a obra do Plínio Marcos, né? Sim. O que você tem a dizer sobre o Plínio? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que você tem que correr atrás daquele nosso amigo Oswaldo, que escreveu aquele livro maravilhoso. Já gravamos, inclusive. Ah, né? Ótimo. Então já fico tranquila, a professora já fica sossegada. Deixa eu explicar. Eu não tenho muita coisa a dizer sobre o Plínio, porque quando ele surgiu, ele funcionou como uma espécie de ruído no processo geral do teatro, que estava passando por um processo de muita efervescência. Surgiu, o que eu quero dizer, meados dos anos 60, quando já tinha havido o golpe militar em 64, e o teatro que eu estudei já tinha ido para outro rumo, que era o rumo político imediato. né? Eu me refiro a peças como A Mais-Valia do Vianinha, peças ainda do Vianinha como Os Azeredos Mais Os Benevides, tudo até 64. Então a minha pesquisa seguiu este rumo. E o Plínio entra como um registro que dialoga com a obra do Guarnieri até 58. O que não quer dizer grande coisa, mas para a minha pesquisa, se eu parasse no Plínio, eu ia ter que abandonar o objeto que me interessava em primeiro plano. Você entendeu? Chegou conhecendo pessoalmente, né? Olha, muito rápido, por encontros casuais. E como foram esses encontros casuais? Porque você sabe, né? Ele frequentava teatros. E aí a gente tinha aquelas conversas deliciosas, porque ele era uma figura maravilhosa, né? Então eu me lembro de várias conversas ele com os livrinhos dele, vendendo em porta de teatro. Mas eu não cheguei a conviver com ele e nunca coloquei a obra dele como meu objeto de estudo, embora eu entenda que seja importante. Eu acho que Navalha na Carne é uma obra absolutamente reveladora sobre o submundo. Acho que o Dois Perdidos numa Noite Suja tem um valor histórico excepcional, sobretudo naquela conjuntura, mas é numa perspectiva de conjuntura como um todo, né? Isso quer dizer o seguinte: o Plínio é um grande dramaturgo, mas eu não tive, por desdobramento lógico da minha pesquisa, oportunidade de estudar a obra dele. Legal. E agora, quando você fala em conjuntura, aproveitar que dizer como é que anda o teatro paulistano hoje? Então, o teatro paulistano, como você há de estar lembrado, vive uma vitória que dialeticamente significa ganhos e perdas, né? Toda vitória. A vitória foi a lei de fomento que nós conquistamos em 2002. Já está há 8 anos, portanto, disponibilizando em torno o equivalente a 10 mil reais por semestre, por ano, há cerca de 30 grupos teatrais. E esses grupos se organizam, apresentam seus projetos e são ou não aprovados, né? Isto produziu uma possibilidade de falar sobre o que é viver em São Paulo, o que é fazer teatro em São Paulo, o que é a vida de quem faz teatro em São Paulo nas mais diferentes modalidades. Eu queria dar destaque para o trabalho que o Folias faz e que está em cartaz com uma peça chamada Êxodos, que é impressionante, e justamente o Folias já está identificando a marca mais triste da situação que nós vivemos, que é o ímpeto de largar tudo e ir embora. Por isso a peça se chama Êxodos. Mas a peça mostra que quem vai embora por conta própria quebra a cara muito mais do que os que ficam, né? Então, para dar um exemplo do que se está ruminando no teatro por estes tempos. Como que é essa história? Graças à lei de fomento. Como que é essa história? Quem vai embora? Quem vai embora quebra a cara, mas quebra total, porque naturalmente nós estamos falando de imigração clandestina, né? Ao mesmo tempo é uma reflexão sobre os migrantes clandestinos que existem aqui em São Paulo e vivem como escravos, e também brasileiros que têm a mesma experiência fora do Brasil. E isto vale para qualquer lugar do mundo, para qualquer país do mundo, né? Muito a situação bem. É horrenda. É esta a reflexão. Então é uma intimação isso. Quem for para quem estiver ouvindo aqui do interior, ou quem estiver em São Paulo, que vai ouvir a gente pela internet, é obrigatório. Então, Êxodos no Folia da Arte. Ah, eu acho que sim. Que, aliás, são as duas últimas semanas, né? Eu acabei de receber uma intimação, né? Olha, não pode perder. Pois é. Porque é uma coisa impressionante. Eu me comprometi com o Marcão que se eu não conseguir nessas 2 semanas ver o espetáculo, a gente vai trazer para cá de qualquer jeito. Eu recomendo. Pelo interior. Eu recomendo. Iná, muito obrigado pela tua participação. Um grande beijo, muita saudade, né? Eu também, vê se aparece aqui tá então, bom, hein? Tá bom, apareceremos. Abraço, um beijo, Elvio. Até mais. Tchau, tchau. Contos fonográficos. Um corintiano foi falar com Deus. De Plínio Marcos com... Fernando Cruz. Ana Magda Sakadauskas. Fazia muito tempo que o Legário não ia a campo de futebol. Primeiro, porque a vida anda custando os olhos da cara e não é sempre que o homem que se escora com salário pode se divertir. Segundo, porque o Corinthians não vinha dando alegrias. Não era o Corinthians de Bino, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone, Dário, Escambaus? Um time de raça, com a gana de vitória sempre pega, encarnada. O Corinthians andava caindo pelas tabelas, desfibrado, apavorado e tal e coisa. Não dava gosto torcer por um bando de jogadores geleias, que tremiam diante do inimigo, amarelavam e marcavam bobeira, deixando o seu povão na geral rouco, humilhado, encabulado e esculachado pelas corriolas adversárias. Mas naquele domingo, o Olegário resolveu baixar no Pacaembu para ver o seu timão encarar o glorioso alvinegro praiano. Os últimos resultados dos mosqueteiros serviam para dar coragem. 6-1 em cima do Juventus, 3-0 na Ferroviária, carimbo nas faixas do São Paulo e do Palmeiras. Tanto fazia dar um ou outro na cabeça, porque os dois tinham sido beliscados pelo Corinthians. Isso tudo sacudiu a fé do Olegário. E mais do que os resultados, a presença do Baltazar no banco, dando as dicas para os boleiros, embalava o Olegário. Ele resolveu dar as fuças, cheio de esperança de que o Baltazar faria ressuscitar nos craques o espírito de 54. O Olegário tinha quase certeza disso. E, além de tudo, queria ver o seu grande ídolo, Baltazar, o cabecinha de ouro. Por essas e outras, ele não fez quais com a patroa. Às 10 da matina, naturalmente, o macarrão caprichado de todos os domingos não estava pronto. Porém, ele não oriçou. Meteu uma japona para aguentar o frio, um chapéu para proteger a cachola contra a chuva e pegou uma bandeira do Corinthians que era para dar a sua força pro timão de Ogum. E sem estrilo pelo atraso da boia, deu o seu tchau. É hoje, nega! Os peixeiros vão comer capim pela raiz! A mulher, que era muito desligada, só retrucou. Tá, os peixeiros vão comer capim e tu, o que vai comer? Mas o Olegário não queria nem saber. Tirou de letra. Vou comer a alma dos peixeiros, só pra vingar o sarro que eles tiraram do nosso pelo nos anos que eles tinham o crioulo. E a gente tava sem o Baltazar, o cabecinha de ouro, manja. E lá vou eu, antes que chegue atrasado. E sem mais papo, o Olegário se picou pro campo. Meio cedo, mas nem tanto pra quem mora como ele, lá onde o vento encosta o lixo. Ainda mais para quem, como ele, se lembrava de 54. Nesse ano de glória mosqueteira, ao meio-dia, já não havia bom lugar na geral. E o Olegário estava afim de ficar bem instalado. Na sua cuca de corintiano aboiolado, tudo o que dizia estava começando a chover na horta alvinegra. Pelo sim, pelo não, ele foi conferir com antecedência e não deu mancada. Só de plantão, na espera do ônibus, ficou uma hora e caqueirada. E para crepe seu, a carangola que ele pegou tinha 3 marchas. Devagar, devagarinho e parado. Até o Olegário se atucanou porque foi em pé. E daí foi mal. A geringonça entupiu. Ficou a 3 de alto, com o nego se agarrando pelos picos e tudo. E se não bastassem os pisões, trancos e cotoveladas que levou e deixou no barato, o Olegário arranjou um enguiço com o Loki que se enroscou na sua bandeira e quis se invocar. Joga essa jossa fora! Não vê que tá perturbando? O jossa é a mãe. Isso é a bandeira do Corinthians. Então enrola bem, enfia no canto perto do motorista para não atrapalhar o caminho dos outros. O Olegário, para evitar confo, obedeceu. Mas como não era homem de comer enrolado, ficou ruim dentro da roupa, se mordeu, só não engrossou porque com isso poderia ficar sem ver o Corinthians do Baltazar, o seu Corinthians. Deixou andar, mas só aliviou a bronca na porta do estádio. Nessa parada, esqueceu tudo só para concentrar na tarefa de conseguir ingresso, o que não foi fácil. Sua grana era pouca para fazer negócio com os cambistas. Teve mesmo que entrar na fila e se chegar ao guichê. Perdeu outro tempão, uma boa dose de paciência. Se aliviou um pouco ao conseguir o bilhete. Se enfiou portão adentro, mas logo tomou um breque. Os guanangos... o seguraram para uma revista rápida. Coisa à toa. Só que pro Olegário pareceu chaveco e encabreirou. Não chiou, porque não era batusquela. E assim que pararam de apalpá-lo, ele se espiantou. Numa batalha violenta, arrumou um lugarzinho apertado no meio da fiel. Mal dava para ele abanar a bandeira. De toda forma, o Olegário se ajeitou e se conformou. Não tinha mesmo outro jeito. O remédio foi esperar o jogo começar, coisa que demorou as pampas. Mas, de repente, o urro da multidão, os times em campo, as marolas de praxe e bola rolando. E o Olegário ficou vidrado com o que via. O Corinthians todo soltinho, rolando couro e se mandando pra frente como manda a tabuada. Só que teve um esquinapo. O Santos, de glórias mil, que não é de fazer cerimônia com o otário, aproveitou um cochilo dos mosqueteiros e castigou. 1-0. O Olegário perdeu a graça por uns minutos. Sofreu fechado em copas. Sentiu o peso da gronca. Mas suas butucas grudadas no jogo viram que o Corinthians não se acanhava com o revertério. E isso lhe deu novo ânimo. O Olegário passou a berrar com toda a potência da sua caixa de catarro para ajudar o time. Sacrifício inútil. Outra vez, assim como quem não quer nada, o Santos FC, de glórias mil, foi lá e castigou. 2-0. O Olegário queria sumir. Se arrependeu de ter ido ao jogo, maldisse pra chuchu, sentiu fome e saudade do macarrão que deixou em casa, raiva do Loki que encrespou com ele no ônibus, tristeza pelo seu time, angústia pelo dinheiro da entrada, que fatalmente iria fazer falta durante a semana. E nessa zorra, chegou o meio tempo. Angustiado, o Olegário roeu o talo. Olhando de esguelha para não encarar sua fossa, ele espiou com inveja uma pinta mastigar um sanduba de mortadela. Se roeu de fome, de inveja e de desgosto. Se achou uma besta por estar ali. Até de frio se machucou. Passar fome e frio para ver o Corinthians ser goleado era uma quisila amarga demais. Bem que o Olegário teve vontade de dar o fora, mas corintiano é broca. Por mais embananado que o time esteja, no fundo da alma, eles acreditam que possa haver virada, milagre, façanha do Pai Jaú. E o Olegário ficou pro segundo tempo. Mas se a massa do alvinegro de Ogum já estava murcha, logo de saída tomou mais uma pancada. O Santos, de glórias mil, atochou outro gol. 3-0. E a multidão, jururu, se entupiu. O Olegário começou a passar mal. Em vez de frio, sentiu um calorão pelo corpo. As pernas pareciam de chumbo, a cabeça estalou. Ele até sentou. De grogue, se desinteressou pela partida e ficou nessa. Mais uma gritaria o ligou outra vez. E o Olegário se botou de pé e ainda teve chance de ver a bola no barbante inimigo. Festa na geral. Contagiado, o Olegário se acendeu. Esqueceu o mal-estar, fez figa. E de quando menos se esperava, deu Corinthians outra vez. O jogo endureceu. 3-2 para o Santos não queria dizer nada. E o Olegário se esgoleava. Via na sua frente o time de 54, com Hidário, Carbone, Cláudio, Luizinho, Baltazar. Via principalmente Baltazar. Sumiram Rivelino, Mirandinha, Zé Maria, Ladim. Todos pro Olegário eram Baltazar. Baltazar driblava, centrava, cabeceava. E a multidão explodia. Sentado, o Olegário se assustou com o barulhão. Se mancou que estava sentado, suando muito. Quis levantar, não pôde. Com esforço, puxou a manga do paletó de um parceiro. Quando o Pinto olhou, o Olegário com voz fraca murmurou. Que foi? O Pinto, espumando de alegria, berrou. 3-3, meu! Agora a gente ferra eles! De felicidade, o Olegário sorriu. Tentou perguntar. Foi o Baltazar? Porém, a sua voz saiu tão fraca que não deu pra ninguém ouvir. O Olegário não insistiu. Ficou em pé e foi andando pra fora do estádio. Num canto de rua, se arriou. Fechou os olhos e viu. Hidário, Luizinho, Cláudio, Carbone, Baltazar correndo pelo campo. Via mais o Baltazar driblando, centrando, cabeceando para gol. Longe, muito longe, o Olegário escutava a torcida. Corinthians! Blá, blá, blá! Corinthians! Depois, tudo ficou em silêncio. Pro Olegário, para sempre. Um especial, obra e o pensamento de Plínio Marcos. O programa Paracatuzum volta agora ouvindo eu não sei se é dramaturgo, encenador, enfim, ele vai definir, Luiz Alberto Abreu. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, Alfredo. Tudo em paz? Tudo em paz. Meu querido, nesse segundo ciclo, O Pensamento e a Obra do Plínio Marcos, gostaria de saber de você, enfim, um depoimento seu sobre o que que significa do Plínio para o teatro brasileiro. Olha, o Plínio Marcos, ele representa algo inédito, profundamente original. Eu sempre digo que o Plínio Marcos, ele estava no meio de grandes dramaturgos. Ele estava viveu e escreveu e trabalhou na mesma época que Nelson Rodrigues, que Gianfrancesco Guarnieri, que Vianinha, né, que Jorge Andrade. E ele conseguiu criar uma obra extremamente original, tendo esses monstros sagrados a seu lado, né? Essa é uma grande importância do Plínio Marcos. Eu acho que, além disso, o Plínio Marcos, ele tem uma importância tão grande que eu chamo ele cumpriu o mesmo papel que o Tchekhov cumpriu no teatro russo. Ou seja, ele deu alma a pessoas, a um tipo de lumpen, de classe, que era completamente invisível, que ninguém acreditava, dava alma. O que o Tchekhov fez com um pequeno funcionário da Rússia czarista, ou seja, deu àqueles personagens alma, estatuto de heróis, o Plínio Marcos fez aqui com os nossos desclassificados. Só por isso, ele já teria um nome garantido na história do teatro brasileiro. Legal. E existe alguma relação do teu trabalho, algum tipo de diálogo entre o seu trabalho e com a obra do Plínio? Ah, com certeza. Eu acho que a gente aprendeu muito com o Plínio Marcos. O Plínio Marcos, além de tudo, ele devolveu ao teatro brasileiro a oralidade, né? Isso é muito importante. Dentro de um teatro extremamente discursivo, ele faz uma poesia a partir da oralidade. Isso foi muito importante. Isso eu aprendi muito com o Plínio Marcos, que o teatro é uma arte oral, né? Isso ele nos ensinou. Ele devolveu ao teatro a sua agilidade, a sua poesia, a sua fala. Muito bem. Bom, ouvimos então Luiz Alberto Abreu, né? Aliás, na apresentação, Luiz, eu não sabia definir se era um encenador, um dramaturgo, enfim, como é que eu posso definir Luiz Alberto Abreu? Não, eu sou profundamente dramaturgo. Dramaturgo. Eu não enceno, não, eu escrevo. Tá bom, querido. Muito obrigado pela tua participação. Tá aí, vamos ver se a gente faz um programa inteiro logo, tá bom? Tá ok, tá ok. Um abraço, querido. Até mais. Tchau, tchau. Em prosa e samba, nas quebradas do Mundaréu. Nessa terceira semana de programas especiais para Catuzum Plínio Marcos, continuaremos nossa audição ao álbum Em prosa e samba, nas quebradas do Mundaréu, onde Plínio Marcos vai contando e cantando, junto com seus companheiros de samba, a história do samba paulista. Semana passada, ouvimos mais algumas faixas de Geraldo Filme e Zeca da Casa Verde, e agora, essa semana, um bloco inteiro de Zeca da Casa Verde e, claro, muitas histórias contadas e vividas por Plínio Marcos. Vocês vão ouvir primeiro a faixa Congada, que traz aí uma das origens, né, uma das raízes do samba paulista. Logo em seguida, Linda Manhã e, por último, Noite Encantada, na interpretação de Zeca da Casa Verde. Especial Paracatuzum, Plínio Marcos, Rádio Fiscar 95,3 FM. Paracatuzum. O samba de São Paulo vinha do interior, vinha dos terreiros de café. Era o samba batuque, o samba de trabalho, o samba do toco. Foi num terreiro de café que o Zé Maquininha aprendeu samba, congada, reisado e também aprendeu a jogar bola. Como boleiro, ele chegou a ser craque. Foi ponta direita do Rádio de Mococa, um cracão. Quando ele pendurou a chuteira, ele veio para São Paulo. Chegou aqui e foi logo sendo capitão de congada. A mulher dele, a dona Chica, foi ser a bandeira da congada. E o filho dele, o Zequinha, foi ser sentinela da congada. Seu sentinela, o senhor está de ronda. Boa noite, minha gente. Congada vai começar, louvando São Benedito e o povo do lugar. A Senhora do Rosário foi quem nos permitiu. Por isso, canta, meu povo, que o canto sempre existiu. Gente, abram suas portas, ouça o badalar do sino, é dia de festa do negro santo, que traz no colo branco Jesus menino. Ai, nas quebradas da vida, a arte popular era passada nas dicas de pai para filho. A filosofia se aprendia no meio da batalha, na tentativa de ganhar o pão de cada dia. Quando Zé Maquininha desencarnou e foi falar com Deus, a situação da família do Zeca ficou muito mais para São Benedito do que para Santo Antônio. Pretinha. Aí o Zeca teve que dar duro. Foi ser guia de cego, marmiteiro, carregador de saco de batata, deu um duro danado, mas conseguiu entrar pro samba de verdade, pro samba dos cordões, cordão do vai-vai, cordão dos Campos Elíseos, cordão do camisa verde e branco da Barra Funda, depois primeira escola de samba de São Paulo, lá no Morro das Perdizes, do velho Eupídio Rosas. Depois o Zeca foi pro Morro da Casa Verde, e lá tirou diploma de sambista. Sambista cheio de mumunha, de tal e coisa e coisilosa. O Zeca do Morro, o Zeca da Casa Verde, o Zeca Ternura. Uma das melodias mais ricas do Brasil. Mas que linda manhã. Bom dia, meu dia. Acontece que estou tão sozinho, vou procurar por aí, Maria. Mas que linda manhã. Bom dia, meu dia. Acontece que estou tão sozinho, vou procurar por aí, Maria. Quem tem o seu amor, faça tudo pra não perder. Só eu sei quanto tenho sofrido e não posso esquecer. Não é brincadeira, não. Tristeza embora não vai. Quero cantar, não consigo. Soluço não deixa, voz do peito não sai. Vai levando, seu Zeca. É madrugada, vai amanhã. estrada que passei, jamais vou esquecer. Que amanheça um dia lindo e o sol brilhando, não importa que me vejam por aí sorrindo e cantando. É madrugada, é madrugada. Mas minha alegria, esta noite conversei com quem tanto eu queria. Senti que a felicidade se envolvia em nossos planos. Vou cuidar de mim, acabou meus desenganos. Vou cuidar de mim, acabou meus desenganos. É madrugada. Paracatu Zoom especial dedicado a Plínio Marcos. Bom dia, Américo, tudo bem? Bom dia. Eu acordei você, não? Não, não. Estou saindo do trabalho. Tá bom, querido, é o seguinte, nós estamos fazendo aí uma semana sobre o Plínio Marcos, né? Várias semanas sobre o Plínio Marcos, e saber um pouco como que é a história do Plínio em relação ao interior paulista. Você chegou a montar algum espetáculo dele? Como é que é isso? Como é que não. O Plínio significa para você? Eu não cheguei a montar uma peça, um texto dele, mas o Plínio teve uma importância muito grande, porque no momento em que surge o Plínio Marcos, estavam ocorrendo várias mudanças em vários setores, né? E o Plínio traz um teatro, um texto que pegava fundo, né? E de uma forma que não tínhamos ainda aqui no país. E o Plínio Marcos, eu me lembro de ter encontrado no começo da década de 70, ele estava sentado na frente do TBC, né? do Arena. E eu cheguei lá e conversei com ele. E ele tinha sido proibido, não era peça, era ele. Balbina de Ançã tinha sido proibido e ele praticamente estava proibido também, né? E isso causava em todos nós, fazendo teatro, uma profunda impressão, porque era alguém que enfrentava e que não desistia de passar a sua mensagem. Aquilo que achava necessário e correto passar. Mas, por exemplo, a linguagem do Plínio, aparentemente, é uma linguagem urbana, no sentido de uma metrópole mesmo, né? Parece que... E Santos vindo do Cais, etc. Como é que existiu um diálogo desse tipo de trabalho, por exemplo, do Plínio, né? Com, por exemplo, o trabalho que você sempre pautou, que é a questão do interior, dos processos de mudança do interior, né? Como é que foi isso? Acontece, Elvio, que eu, embora tenha tido uma formação, podemos dizer, rural, né? Na verdade, eu via a transformação e eu vivia a transformação. E como eu, muitos outros que viam um mundo se desmanchar, né? E surgindo um outro que não sabia exatamente o que era. Eu tenho, dentro de mim, eu tenho o campo, eu tenho a amplitude, a vastidão, né? Mas, e eu tive que ir para a cidade, me tranquei, porque era muito difícil conviver naquele momento, tendo dentro de mim o que eu tinha. Né? Mas isso acaba levando a gente para um pouco para a margem. E Plínio estava na margem. Né? Então a gente acaba, há um diálogo. Agora, Plínio, a maior experiência dele para nós no interior foi o impacto da sua atividade, da sua luta, da sua decisão de colocar as coisas no papel. Quando o Plínio começa a surgir, havia uma questão de ter vergonha de ser chamado de caipira. Isso era muito forte. E você sai daqui, vai lá para São Paulo, o que acontece? Você se chama de caipira, porque você tem na cara que você é caipira. A partir de um certo momento, a gente deixa de ter vergonha e começa a ter orgulho de ser caipira. Caipira no sentido daquela pessoa ligada ao campo, com uma vida mais simples, com aquela bagagem que nós temos, que é a nossa. Né? Plínio veio de Santos, era outra situação. Né? Mas ele também vai passar o que ele tinha dentro dele. Ele fala do universo, inclusive, por exemplo, que aqui, não sei como é que isso se dá em relação ao interior, né? Mas o universo que é a questão da prostituta, começa a aparecer, né? Aparece a prostituta, aparece o homossexual, aparece coisas que estão... A questão da droga, enfim, todas essas coisas que estão no submundo, né? Isso, de alguma maneira, contribui, inclusive, quando eu faço essa pergunta em relação à questão do interior, porque também no interior a gente tem toda essa marginalidade, essa margem do Rio, né? Então, assim, o trabalho dele, então, de uma certa maneira, traz também para o centro essa pauta? Traz, porque é o que eu disse, ele está à margem, e eu também, e nós aqui no interior também. Por quê? Porque o mundo se transforma muito rapidamente, e do momento em que se falava em prostituta com muito cuidado, passa-se para o mundo e acaba aceitando tudo. Essa transformação, eu acho que é a chave da coisa, porque eu também tinha que passar. Eu passei muita coisa, porque eu também passei aquele momento, eu também trombei com aquilo, eu estou falando por mim, porque é o que eu mais conheço a mim, né? A mim mesmo, meu trabalho, né? E aquilo que eu passei na vida. Né? Esse bater de frente, essa coisa de trombar com uma coisa maior que você, e que não tem jeito, você vai ter que se virar de um jeito ou do outro. Mas você não aceita, então você rebate. E rebate com onde? O nosso caminho é no texto, é no teatro, no palco, né? E como é que isso está na atualidade hoje, Américo? Como é que está? Vamos saindo um pouco do Plínio, entrando no campo do fazimento do teatro no interior paulista. Como é que está isso hoje? Eu acho que hoje já passou aquela frição. Um tempo que foi marcado por... Alô, Américo? Desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Espetáculos como Até Onde a Vista Alcança, né? Carreira do Divino. Tá, inclusive um espetáculo que eu acabei, de uma certa maneira, fazendo uma citação no livro, né? Você fala lá atrás da questão de que a gente tinha uma certa vergonha. Eu graças ao meu pai, nunca tive vergonha de ser caipira, ao contrário, né? Eu sempre me coloquei como Jeca, né? Mas você fala, por exemplo, esse seu espetáculo traz para o centro, assim como o Plínio traz toda essa questão da prostituição no Porto, etc. E tal. Você continua circulando com esse espetáculo? O espetáculo estava, tivesse uma pausa, porque foi um acidente, eu não pude fazer por um bom tempo, né? Mas estamos voltando agora. Então tá legal. Se você pudesse deixar um recado aqui para o Plínio, qual que seria o seu recado, Américo? Plínio, valeu. Valeu ter passado na vida, valeu ter feito o que você fez. A gente está aqui por uma trajetória curta. Alguns passam ao léu, outros passam no trabalho, outros passam como a gente, mastigando o mundo e tentando digerir e passar para os outros o resultado dessa digestão. Muito legal. Muito bom. Bom, meu querido Américo de Souza, sempre eu erro o seu nome, Américo. Afinal de contas, é Américo. É Américo Rosário de Souza. Sempre tem mania de chamar de compadre Américo. Querido, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Aliás, de atender a gente num horário tão ruim assim. É isso, ó. Tá bom. Disposição sempre que precisar. Tá bom, querido. Um grande beijo. A gente tem que se encontrar, né? Exatamente. Muito obrigado, Américo. Eu agradeço, um maravilhoso dia para você. Você também. Tudo bom, querido? Tchau, tchau. Bom, vocês acabaram de ouvir então aí a Iná Camargo Costa, da USP, né, uma conhecedora profunda do teatro paulistano, né, da histórica do teatro paulistano, da militância do teatro paulistano, né. Na sequência vocês ouviram depois, é ótimo, né. Depois ouviu o Hugo Possolo, do Parlapatões. O Hugo, aliás, que começou o Parlapatões aqui na Oficina Cultural de São Carlos, né, lá nos idos de 1990, com o Jairo, com o Alexandre Reut e tudo mais. ouviram, né? O grande dramaturgo, que aliás fiz até uma provocação de imediato com ele ali, né? Se era um dramaturgo, um encenador, óbvio, um dos maiores dramaturgos brasileiros, né? Luiz Alberto Abreu. E por último, vocês ouviram, então, Américo Rosário de Souza, que é um dramaturgo aqui do interior paulista, que optou pelo interior. O Américo tem um histórico maravilhoso, né? É, nessa história de virar, todo mundo quer virar estrela da televisão brasileira, etc. E tal. O Américo optou pelo interior para ficar aqui, lá em Sertãozinho, né, fazendo espetáculos com os alunos aqui do interior dele e tudo mais, enfim. E faz um dos maiores festivais. Bom, programa Paracatu Zoom, último, é a semana que vem, dia 29, né? E vocês vão ouvir o depoimento de grupos que montaram Plínio, né? No interior de Goiás, né, que já está gravado, e mais outros grupos que vai, a gente vai estar ouvindo um pouco a história do Plínio no interior, e como que isso se dá, seja no interior de São Paulo, Minas, Mato Grosso e os Cambau 4. Programa é ótimo, Paracatu Zoom volta, especial, volta semana que vem, das 12h20 às 13h20. E um grande abraço, um beijo a todos. Até a semana que vem. Tchau. Um especial, Obra e o Pensamento de Plínio Marcos.